direi. Segui os teus trabalhos, eu gostei, sempre te respeitei. Hoje pediste-me amizade, iluminaste-me do Face. Onde está a tua humildade e o respeito? Em concreto, só pensas em ti, é um grande defeito. É assim que te achas perfeito. Já me ponho ao parapeito da janela, a ver se te vejo. Parece que andas como os caranguejos. Sinto o calor do Alentejo. Sempre gostaste de conhecer caras novas, porque não mostraste essa prova. Qual é a tua? Não me crieses a léguas de ti. Era, fiz-me ter saído. Vi-te várias vezes por cá, mas tu não me viste. Falas que um gajo não te vê, mas isso é só penta. Deixas de vir, porque tens medo de perder. É triste deixar de ver. Pensei que iria ficar mais admirado em seguir os meus passos. Queria te ver abastecer, queria te ver adoecer. Abri os olhos ao pessoal daqui, nunca te impedi de nada. Sorri, investi no meu trabalho, conheço muitos atalhos. Achas que ainda não valho?